água. Verdadeiro Deus, me firmar e me levar, aprender e ensinar como o servo de Deus. Aqui no meio da floresta, o poder se manifesta, vistos tudo do divino e fui para me dar no ar. Meu verdadeiro é aprender e ensinar como o servo de Deus. Ó santo sol que nos clareia, fute luz desta igreja, é tão pura fortaleza que existe em todos nós. O templo do Senhor é a morada da virtude, fonte sagrada da saúde. A chama viva do amor. Ó santo sol que nos clareia, nasce luz desta igreja, é tão pura fortaleza que existe em todos nós. O templo do Senhor, a morada da virtude, fonte sagrada da saúde. A chama viva do amor. No deserto, que no tempo viajou e me trouxe até aqui. No deserto da floresta, me conhecer e encontrar um retiro tão sagrado, as profundezas do meu ser. Eu digo que me sigo reto, pois é a voz do deserto, que no tempo viajou e me trouxe até aqui. No deserto da floresta, ter conhecido e encontrado um juro tão sagrado, as profundezas do meu ser. Este conjunto do astral, a força espiritual do espírito de luz, pode por conta do em mim, pode que não existência. Este conjunto do astral, da força espiritual, do espírito de luz, pode no canto do em mim, pode ver no lugar, é protetor deste jardim, mas tu fosse escondido em todo o a fé, a convicção, fiel às santas disciplinas, já na vossa companhia, e conservou seu galardão. Para poder expandir, é entrar dentro de si, consciência de quem é, de onde vem, de onde vai. A fé, a convicção, Redentor, viva o patriarca São José, viva todos os seres divinos.